Bem, meus amigos e irmãos, muito obrigado. Vamos nós, na cruzada da comunhão com Deus, no Evangelho Apocalipse de Jesus. Evangelho unificado, em que consiste a lei? Vocês encontram essa passagem no Evangelho do Cristo Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versículo 12, e Lucas, capítulo 6, versículo 31. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, disse Jesus, fazei-o também a eles, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. A porta estreita. Evangelho do Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Lucas, capítulo 13, versículos de 23 a 29. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida eterna. E poucos os que acertam com ele. Então um homem perguntou a Jesus: Senhor Jesus, são poucos então os que se salvam? Ao que ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porquanto eu vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. Meus amigos e meus irmãos, como é que podem as criaturas humanas andar longe desse roteiro de vida eterna para homens, povos, nações, pela visão do Espírito, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele aqui ensina tudo, como nos devemos comportar, o que é a lei, o que são os profetas, o caminho que devemos trilhar, e os seres humanos não cumprem essa lei ainda, mas vão cumprir e de boa mente. Ele nos mostra a direção que devemos seguir. E não é das facilidades. Por isso é que eu digo sempre, a religião de Deus, a legião da boa vontade, o centro espiritual universalista, o céu da religião divina, só podem mesmo ser servidos por almas apostolares. Diz Paulo apóstolo que não nos devemos enganar, pois Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. Jesus trouxe o caminho do amor. A humanidade preferiu o caminho da dor. André Luiz, uma memorável mensagem pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, legionário da boa vontade de Deus, declarou o seguinte: não nos iludamos. A legião da boa vontade é a nossa caravana de agora. Jesus caminha na vanguarda da LBV. Porque vocês veem Jesus a nos avisar que o caminho é estreito, a porta é estreita, mas levam à salvação. Há também a nos dizer como devemos nos comportar neste mundo, em que consiste a lei: tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Já falei também a todos que existe um pensamento similar de Confúcio, a lei da reciprocidade de que ele falava tanto. Mas também expliquei que não foi Jesus quem aprendeu com Confúcio, é que os homens têm a existência humana como tudo. E o que é dito na Terra, eles pensam que foi dito primeiro por alguém que disse primeiro. Mas não é isto a verdade. Nossa vida se origina no céu. As nações se originam no céu. As religiões, que as ideias surgem lá, aqui são distorcidas, porque a natureza não dá saltos. As criaturas não evoluem tão depressa, recebem de Deus as grandes oportunidades, jogam fora e pensam que não vão pagar por isto. As oportunidades são joias que o Cristo de Deus entrega a cada um, para que cada um cuide bem das joias que recebeu. Mas vejam que resultado maravilhoso é seguir a sua trilha. Aqui está a mensagem de André Luiz, na página 42 do livro Jesus, Zarur, Kardec e Rustan, na quarta revelação. Fala André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, legionário da boa vontade. Não diga que o seu verbo é pequenino demais para socorrer a vida em torno. De fato, não possuímos ainda o título de perfeitos oradores do Evangelho edificante. Entretanto, se você se dispuser a doar umas poucas frases de bom ânimo ao irmão que o acompanha no caminho, ou a irmã que o acompanha no caminho, não deixará de colher miraculosos resultados. Não pense que não é suficientemente virtuoso para abraçar o serviço com o anjo da cruz. Eu escolhi esta mensagem justamente por esse trecho aqui. Os outros são maravilhosos, mas vocês conhecem bem. Porque Jesus fala no evangelho que estudamos hoje: entrai pela porta estreita, pois que larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. E poucos são os que acertam com ele. Um homem então lhe perguntou: Senhor Jesus, são poucos os que se salvam? Ao que Jesus respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porquanto eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão entrar. Então muita gente se desespera, mas não há por que se desesperar. Jesus quer dizer que o caminho é estreito, mas você tem competência para entrar. Pois ele mesmo diz em outra parte que tudo é possível àquele que crê. Quando lhe perguntam depois de um discurso duro: Senhor Jesus, mas como? Ninguém então se salvará. Ele respondeu: o que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. E vem André Luiz em nosso socorro e diz: não pense que não é suficientemente virtuoso para abraçar o serviço com o anjo da cruz. O anjo da cruz sabemos que é o Cristo. Certamente não será por agora que nos erigiremos em sublimados transmissores da luz. Contudo, se você já ligou o receptor da sua sensitividade para o além descortinado, para o mundo invisível, que não é uma abstração, o mundo invisível é uma realidade, sempre captará muito de bom e de belo para a humanidade sofredora. É o que nós fazemos com a união das duas humanidades. Eu tenho dito à mocidade, eu tenho dito à geração dos Paulos: é este o caminho. Liguem a tomada, como diz aqui André Luiz. No mundo invisível, no além descortinado, vocês vão ver que benefício farão à humanidade sofredora. A mensagem é longa. Há esse trecho que diz: não diga, não repita que o seu dinheiro não dá para o serviço da caridade abençoada. Verdadeiramente poucos possuem na terra riquezas monetárias abundantes. Entretanto, se você dedicar um pouco do seu metal às casas de benemerência ou aos infelizes do caminho, das alturas, o próprio Jesus o abençoará com alegria que o mundo não pode dar. E o grande recado do André Luiz: a legião da boa vontade é a nossa caravana de agora. Não nos iludamos. Jesus segue na vanguarda do nosso movimento.